pastor ficou sabendo que um homem na rua da igreja estava nas últimas, muito doente, canceroso, estava realmente para partir. E o pastor sentiu uma cobrança do Espírito Santo para fazer uma visita àquele homem que ele nem conhecia e que nem frequentava a sua igreja. Mas ele sentiu mesmo que precisava ir. Criou coragem e foi, não sabendo se seria bem recebido ou não. Chegou na porta daquela casa, aliás, uma casa humilde, e começou a bater palmas. E não apareceu ninguém. Aí ele insistiu: ó, de casa! E apareceu uma moça que foi logo se desculpando: olha, eu estava lá no fundo, no quarto, com meu pai, que ele está muito doente. Ah, sim, minha senhora, estou sabendo que seu pai está doente. Eu vim aqui visitá-lo. E a mulher falou: mas o senhor é amigo do meu pai? Não, eu nem conheço. Eu fiquei sabendo que seu pai está doente e eu vim aqui visitá-lo. Eu sou pastor daquela igreja que fica lá no fim da rua. Ah, sei, sei. Bom, o senhor quer entrar? Tudo bem, pode entrar. Aí ela abriu a porta e o pastor entrou. E no quarto, no fundo da casa, estava o homem doente, muito mal mesmo. Quando o pastor entrou no quarto, havia assim um odor característico de doença, de morte, um cheiro assim ruim. E o pastor sentiu que de fato aquele homem estava nas últimas. Mas ele resolveu falar, conversar. Começou cumprimentando, o homem respondeu com dificuldade. E o pastor disse: olha, meu amigo, eu vim aqui te visitar para orar pelo Senhor. E para falar que Deus te ama muito, que Jesus te ama muito. Aliás, Ele te ama tanto que o Espírito Santo me incomodou para vir aqui te visitar. E o homem doente deu um sorriso e disse: é verdade, pastor? O senhor acha que Deus me ama mesmo? Sim, Deus te ama, eu tenho certeza, porque eu nem te conheço. O Espírito Santo ficou me incomodando para vir aqui te visitar. É sinal que o senhor é uma pessoa muito especial para Deus, por isso que eu vim. E o doente ficou assim animado: mas pastor, como é que ele pode me amar? Eu nunca fui numa igreja. Nem igreja católica, nem igreja evangélica, nem centro espírita, eu nunca fui em lugar nenhum. Olha, pastor, eu nunca li a Bíblia, eu nunca fui religioso, aliás, eu não sei nem rezar, pastor. Como é que ele pode me amar? Aí o pastor disse: ah, Deus ama todo mundo, independente da gente gostar dele ou não, independente da gente procurá-lo, Deus sempre nos procura. E olha, Deus te ama, só pode ter certeza disso. Deus te ama tanto que enviou seu filho Jesus para morrer na cruz do Calvário no teu lugar. Ah, é? Ô, pastor, por que Deus mandou o filho dele morrer na cruz por mim? Ah, foi para que o senhor não morresse. Então Jesus morreu por você. Como é que é, pastor? Quer dizer que Jesus morreu por mim, para eu não morrer? É isso mesmo, meu amigo. Se você receber Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, você não morre mais, não. Você passou da morte para a vida. Ah, então eu quero. Eu quero receber Jesus como meu único, como é que é? Suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Eu quero. Aí o pastor orou com ele, sabe? E aquele doente se sentiu tão bem. Aí ele falou assim para o pastor: pastor, como é que eu faço para falar com Deus, que nem o senhor fala, assim, bonito, legal? Como é que eu faço? Aí o pastor falou: ah, muito simples. O senhor não está vendo Deus e nem vê Jesus. Mas o senhor tem que ter fé que Ele está te vendo. Então, o senhor fala com Deus como falaria comigo, como falaria com a sua filha, como falaria com o seu melhor amigo. É conversar com Deus, entendeu? Não um negócio repetitivo, mecânico, sem sentimento. Converse com Deus como o senhor conversa com qualquer pessoa. O senhor entendeu? Eu estou entendendo, sim, mas como é que eu vou fazer se eu não estou vendo Deus? Olha, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar essa cadeira aqui. E o pastor foi lá, pegou uma cadeira, não é? E colocou na frente, assim, ao lado da cama. Eu vou colocar essa cadeira aqui. E o senhor creia que Jesus está sentado nessa cadeira. Aí o senhor conversa com ele. É assim que o senhor vai orar, tá vendo? Conversa com ele. Ah, agora, se eu acreditar que ele está aqui, ele vai estar? O pastor falou, lógico. Lógico que sim. Ah, tá bom, pastor, então deixa a cadeira aí que é para Jesus sentar. Aí o pastor se despediu do homem doente e disse, olha, passo aqui amanhã, tá? Eu passo aqui amanhã para te ver. E o homem doente agradeceu muito. Pastor, olha, o senhor me fez tão bem, a sua visita foi tão boa. Obrigado, pastor, não deixe de voltar aqui amanhã. E o pastor disse, pode deixar que eu volto. E o pastor foi embora satisfeito por ter atendido uma cobrança do Espírito Santo. No dia seguinte, já no final do dia, o pastor foi visitar o homem. Depois de um dia altamente atarefado, ele foi visitar o homem doente lá no fim da rua. Ele foi e bateu palmas. E a moça, a filha do homem doente, veio atender. E o pastor disse, paz seja contigo, como é que está o seu pai? Ela falou, ah, pastor, meu pai faleceu essa noite. Ah, é mesmo, é? É, pastor, faleceu. Ah, que bom, pastor. É, que bom que eu vim aqui ontem e ele recebeu Jesus como único Salvador. Realmente foi o Espírito Santo que me mandou aqui, porque já sabia que era o último dia de vida do seu pai. Mas olha, pode ter certeza, o seu pai morreu salvo. É, pastor, o senhor acha mesmo? Ah, tenho certeza absoluta. Aí a filha disse assim, pastor, só uma coisa me deixou assim, muito intrigada, sabe? É, o que que foi? A maneira como meu pai morreu. Mas por quê? Ele morreu assim, agonizando, sentindo dor, gritando. Como é que foi? Aí a filha falou, não, pastor. Na verdade, eu só fui ver depois. Aliás, só fui ver depois mesmo que meu pai tinha morrido. Não deu um grito. Não gemeu e olha que ele estava com câncer. Ele, assim, partiu como um passarinho. Mas o que me deixou intrigada, pastor, foi que eu entrei no quarto do meu pai e ele estava com a cabeça colocada na cadeira e um sorriso, é, um sorriso nos lábios. Meu pai estava com a cabeça assim colocada na cadeira, como se ele tivesse apoiado a cabeça no colo de alguém. E a filha não sabia de nada. E foi aí que o pastor teve a certeza absoluta que aquele homem realmente creu. Que aquele homem, nos últimos momentos da sua vida, elegeu Jesus Cristo, Filho de Deus, como seu único e último Salvador. Foi naquele momento em que ele colocou a cabeça na cadeira que ele se rendeu totalmente ao Senhor Jesus. Aí o pastor explicou para a filha, pois é, o teu pai realmente morreu salvo, realmente creu em Jesus, creu que o Senhor estava ali, porque ele colocou a cabeça no colo do seu Salvador. Minha filha, não chore, nem se desespere, nem se entristeça, teu pai não morreu não, mas o teu pai passou da morte para a vida.